dor, é uma dor apertando o coração. É um nó que atravessa na garganta, é um choro de gozo na canção. Eu prefiro ser um dos escolhidos, o calvário encontrar o meu lugar. Eu prefiro viver a realidade e não ter que me tirar a cama. Não! Acha isso? Levanta! Assim comigo, assim comigo, levante a mão, levante. Vai, vai, vai, vai, vai. Eu sou fraco, mas não vou desistir. Minha mão no arado vai ficar. Oh, oh, não vou ter. Mas levante a mão comigo. Rasga-me por dentro, Senhor, faz de mim um movimento. Meu Deus, rasga-me por dentro, Senhor, faz de mim um movimento. Meu Deus, eu sou fraco, mas não vou desistir. Minha mão no arado vai ficar. Se tiver que sofrer, sofro calado, humilhado e chorando em teu altar. Eu prefiro rasgar a minha alma e contar meu segredo sem pudor, pra quem olha pra mim sem preconceito e por mim derramou o seu amor. Levante a mão! Senhor, só você! Rasga-me por dentro! Vai, vai, vai, vai! Senhor, faz-me por dentro! Só vocês! Quem levanta? Levanta a mão comigo! Levanta a mão acima! Vai, vai! Senhor, faz-me por dentro! Tira o som de Deus! Rasga-me por dentro! Senhor, faz-me por dentro! Tira o som de Deus! Rasga-me por dentro! Senhor, faz-me um movimento! Meu Deus, rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento. Meu Deus, oh! Rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento. Rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento. Rasga-me por dentro, Senhor, faz em mim um movimento.